uma estrela que brilha, ilumina o céu inteiro. Até parece a dona do mundo, ou quer ser a que acorda primeiro. Tem uma cauda de prata que aponta numa direção. É como se falasse ao ouvido ou apontasse com o indicador da mão. É tão brilhante e reluzente que ninguém resiste a seguir. Mas o maior mistério que esconde ainda estamos por descobrir. Então fizemo-nos ao caminho, seguindo a luz da estrela guia. E para nossa grande surpresa, era o caminho da fantasia. Estrela guia, conta-nos os teus segredos. Será que sabes o caminho para o mundo mágico dos brinquedos? Estrela guia, faz-nos companhia. Esta viagem de sonho para o palácio da fantasia. Coragem, criança! Estamos perto, o Palácio Encantado é já ali. Há uma estrela que brilha, ilumina o céu inteiro. Até parece a dona do mundo, ou quer ser a que acorda primeiro. Tem uma cauda de prata que aponta numa direção. É como se falasse ao ouvido ou apontasse com o indicador da mão.